E aí, pessoal, Brexit na parada, e hoje aqui nós estamos gravando o primeiríssimo podcast. Pentascast, não, que vai ser o nome, né? Ah, é Pentascast. É, no dia do meu aniversário aqui nós vamos gravar o primeiro Pentascast, então vamos, o primeiro vai ser falando sobre a nossa cidade, que é Pentecoste, que é uma cidade esquecida por Deus. Querido por Deus, esquecido talvez, né? Mais fácil. E alimentado esquecido pelo mesmo, fogo do demônio. Pois é. Pois é, e aqui quem fala é o Heide Lucas. Eu sei que esqueci de me apresentar, mas sou eu mesmo. Pois é, mano, esse cara é boss. Pois é, então vamos começar, né? Uhum. Primeiramente vamos falar lá do começo, lá da entrada de Pentecoste. O que agora atualmente é pichado, né? Pichado completamente, cara. É, ficou muito bonito, mano. Só que eu teria feito, se eu tivesse pichado, eu teria escrito Pentecoste from Hell, ia ficar mais legal. Muito. Mano, depois que fizeram aquela entrada que foi até a metade da do bairro lá, ficou pior ainda. Ia ter ido até lá no final mesmo da cidade, só foi até a metade da cidade, metade da rua do da rua lá. O pessoal desorganizado, talvez é que é serviço pra próxima, como é? O próximo prefeito que vinha agora vai ter que terminar o resto. Cara, tomara, velho. Porque isso aí, aquela merda que ficou ali, é uma cagada mesmo. Até depois colocaram lá algumas coisinhas, até ficou melhor, mas ainda ficou uma merda, porque deveria ter ido até lá no final, velho. Terrível. É, mas isso é só entrar de Pentecoste. Tem uma coisa pior ainda. Muito. A gente vai entrando, a gente chega até... Assim, a primeira coisa que você vê quando chega em Pentecoste são duas coisas. O açude da água verde mutante e o... E do seu lado direito certamente estará o Carneirão, que é a primeira outra coisa que você vê, que é logo na praça do CSU. Mas primeiro vamos falar sobre a água mutante do açude. Cara, como é que o pessoal tem coragem de tomar banho daquilo, velho? Meu Deus, até hoje, desde que eu nasci, né, que eu nasci na cidade merda aqui, eu nunca tomei banho daquela água, nunca pulei naquela maldita galeria, que eu não tenho coragem, que eu tenho medo de sair de lá e sair sem minha mão, tá ligado? Eu também nunca pulei da galeria, já tomei banho lá, sim. Eu acho que eu fiquei meio maluco por quê, mas a água aqui era muito poluída. Mas eu digo uma coisa, cara, acho que o pessoal só toma banho lá porque estão tudo bêbados, né, mano? Bebo e... E é pessoal doido, tudo frangueiro, doido que vem pra cá. E aí, doido. Tudo, acho que não tem outra saída, não, acho que tudo com pedra. Aí depois temos a... Isso é só a introdução de Pentecoste, né, assim, se você realmente resolver vir pra cá, que é até esquecido por Deus e abençoado pelo diabo. Com certeza. Que é onde nós entramos no clima, né, da parada, que Pentecoste, cara, brilha muito, pô. Sem falar, é porque e esse é o maior ponto turístico da cidade, e o outro, só tem dois da cidade, isso é o açude e a praça. Não, tem a matriz, mano, tem a matrizinha lá embaixo. Ah, velho, matriz é todo outro lugar esquecido também, que a gente vai lá, é tudo escuro. É, só é iluminado pela luz dos parques quando eles vêm. Pois é, pô. Quando vem os parques pra cá. Agora o negócio de Pentecoste e o calor, mano, é que pra cada habitante de Pentecoste tem um sol, velho. É um negócio... isso é verdade, com certeza. Claro, mano. Enquanto em alguns lugares o pessoal diz que tá morrendo de calor com 15 graus aqui, a gente diz que tá numa boa quando tá 50. É louco, mano. É como é, 50 o sol e 40 a sombra, mano. Pois é, mas é tipo isso mesmo. Que é tipo aquela cena lá do Soldado Universal, mano. Pra você vir aqui, você tem que ter uma banheira de gelo, mano. O cara deitava ficar lá... É, mas isso é verdade. É terrível mesmo, assim. É tipo, eu sempre tenho a teoria de que Pentecoste fica a 500 metros do portão do inferno, viu, mano? Que é quente, mano. Se o inferno é quente, aqui é evolução. Evolução não, é quase perto, mesmo calor. Meu filho, se não for mais elevado, eu não sei o que é o inferno. Pô, então a gente já tá no inferno. Agora também nós depois temos agora a Praça do CSU, né? Que é onde todos os eventos gratuitos acontecem. É o point da galera, é o point da galera, isso foi bom. O pessoal fala assim, velho, cara, que tédio, velho, vamos sair aqui pra algum lugar. Cara, isso é um lugar muito top, velho, pra gente ir. Caraca, maluco, não fala isso, velho. Cara. Velho. E em frente à praça, velho, tem um lugar chamado, abre aspas, igrejinha, fecha aspas. Ah, é. E é uma igreja realmente que o pessoal investe em uma igreja pra ir lá rezar, fazer as coisas religiosas, vão lá pra o quê? Beber? Ouvir paredão de som? Isso é uma igreja, cara? Acho que não. Ah, eu perdi todo o respeito, né, mano? Realmente, mano. É o que a gente viu hoje lá na praça. A gente foi lá e tá lá, mano. O que a gente viu hoje, pelo amor de olha Deus. Olha aí, no dia do aniversário do cara, o cara não tem nem respeito. Então. No dia do meu aniversário, cara, que é o dia 29. É, 29, putz, cara. Olha a recepção, cara. Eu sou muito bom. É louco, mano. O cara é muito amado mesmo, viu, mano? Deixa eu chamar mesmo, mano. Pois é, velho. Nossa. Isso aqui, o CSU é onde com toda festa que vem em Pentecoste e de graça é no CSU. Se for a festa paga, certamente é na ABB de Pentecoste ou então no Casa Nova. Atualmente. Casa Nova Show e no Clube Social. Clube Social também. Então. Esses lugares, pronto, acabou. É. Não tem mais nenhum. Pronto, é o máximo de diversão. Aqui não tem nenhum cinema, shopping center, não tem nada. É o interior dos infernos, dos infernos, dos infernos. Pois é. Porque se não tiver alguém pra reclamar dessa porra fazendo o que a gente tá fazendo, nunca vai lá. Não, já tem gente reclamando, mas é que a gente tá reclamando do jeito mais divertido. Então é. Pois é. Até se expressando na internet, a gente não tá devendo dinheiro a ninguém. Diferente do pessoal daqui que deve dinheiro a todo mundo aí que tá reclamando. Pois é, isso é foda. Tô vendo esses programas aí de Bolsa Família, essas coisas aí, mano, que só foi o pessoal tornar mais vagabundo, mano. Ah, meu filho, ainda mais nessa época de eleição, porque quando chegar a eleição. É, a primeira coisa que o pessoal vai procurar é o quê? Procurar aqueles empregos de segurar a bandeira no meio da rua só pra ganhar uns 50 reais e ficar feliz. Na hora. Mas ainda é perigoso você ser roubado, mano. Eu tava ouvindo história aí de candidato aí que prometeu dar o dinheirinho e já tá. Ixi! Então, certo. Exatamente. Então, aí, mas. Eu vou já pedir também. Vou ficar calado. Vou ficar calado aqui. Tá vamos. Louco? Eu nunca vou pedir. Vamos ficar quieto aqui. Pois é, o CSU, pronto, a praça de Pentecoste é só basicamente isso mesmo. Não tem mais nada. Só essa é o máximo de diversão que você vai ter em Pentecoste. Aí se você descer a avenida, onde tá a avenida? Assim, a avenida principal, né? É onde que é asfaltado. O resto todinho é tudo na pedra. É, tudo aquelas carroças. Exatamente. É onde. Que uma vez eu fui em Fortaleza. Só uma rua, cara. Eu só presenciei uma rua que era carroção. E era só, tipo, intermediário, né? Cortando a rua. Caraca. Aqueles becos. Mas não podemos exigir muito também de Pentecoste, né? Comparar Pentecoste com Fortaleza é meio que. É meio que pegar uma de 5 centavos e comparar com a de 1 real, né, mano? É. Sem condição. Seria bom se fosse igual. Eu queria poder ver o filme do Batman aqui mesmo em Pentecoste. Tem que ficar indo até Fortaleza. Com certeza. Tem que ir pra Fortaleza pra ver o filme do Batman. Tipo, você. Uma tarde tão chata, velho. Não chamar o Mano Rider lá pra ir no cinema, sei lá. É, ver um filmezinho massa. Qualquer lá, qualquer coisa assim. Só se tivesse Pentecoste mesmo, viu, mano? Acho que o cara tem que estar realmente bebendo, viu, mano? Ou então tem que ter umas amizades muito foda, né? A gente quer, nós somos os. Os The Chosen Ones. É, pronto, isso aí mesmo. The Chosen Ones de Pentecoste, os escolhidos. Ou os escolhidos e esquecidos em Pentecoste. É, os Name Black. E, pois é, então você descer na avenida lá, principal, que é asfaltado em todo Pentecoste. Aonde que é asfaltado, o pessoal ainda tem preguiça de ajeitar. É, pô, nossa. Pelos buracos lá, as crateras que já estão se formando, filho. Tá muito triste. É tipo aqueles negócios do Dragon Ball, que é o cara dá um murro no chão, abre uma cratera que quebrou a perna. Caraca, né? Maluco, mano. Bem lembrado, do Dragon Ball. Mas sim, aí nós temos depois. Assim, essa avenida vai descendo lá pra rua e nós temos o estádio aí. No caminho desse caminho você tem o estádio de Pentecoste, que é o estádio que. Não sei, eu nunca fui pra lá, eu nunca entrei lá, porque não, eu já entrei, mas. Nunca fiz questão de saber o que acontece lá. Ah, cara, acho que é jogar bola. É só o pessoal jogando bola mesmo lá, refizer todinho, ver quando tem um jogo lá importante. Ver quando, não é sempre. Nossa, muito, muito importante. Ah, é louco, é importante, cara. Pra alguém aquilo ali é importante. Pra alguém aquilo ali vale a pena. Você vai parar lá no mercado, ou como é o nome? Me fugiu o nome, é o Centro de Abastecimento de Pentecoste. De Pentecoste. Eu pensei que era muito spot, eu ia falar assim, muito spot de Pentecoste. Só isso aí. Senha. Velho, aquilo ali, velho. Assim que a gente entra lá naquela porra, o que você pensa que vai, tipo, cair um ovo de boi na sua testa. Porque aquilo ali, velho, aquilo é tudo ao ar livre, aquelas carnes, velho, tudo cheio de mosca. Tá puro. É bem rústico mesmo, é bem sinistro. Parece aqueles coisas lá da Índia, né, cara? Teve a reforma atualmente. Mas a reforma foi... É, né? Teve uma reforma, mas pra mim mesmo não mudou nada. O pessoal é porco do mesmo E também na Índia lá é tipo, o mercado é misturado com o hospital, misturado com a avenida principal. E o pessoal lá tudo cheio de saúde também. Tudo saudável. Aí. Pessoal lá, pessoal é feliz. Eu acho que o país vai ver se eu fico feliz mais também. Eu acho que acho melhor ficar por aqui. Pois mesmo. É, então aí nós temos. Realmente o mercado municipal é um pouco meio da gente, assim, tem. É um. É como se lá não tivesse evoluído, ainda tá na época medieval, e lá como se tivesse umas 5 tavernas. É, umas 5 tavernas, por 5 não, até umas 8 tavernas juntas lá misturadas, é, você senta lá, come, ou então você pode pegar a comida que já foi morta. Come e se tiver vontade de cagar, caga no mesmo lugar mesmo, porque lá é tudo. É verdade, banheiros são bem próximos, mas também não é tão assim não. Você não come e caga no prato que você comeu. Você vai lá pra fora e tem o banheiro. Você pega o vômito no prato e passa pro outro, descarga. É mesmo, né, cara? Caraca, aí o cara é boçal, viu? O cara tem que ter moral fazendo isso. Ah, meu, cara. O cara come pedra mesmo no café da manhã. Pois é. Aí, realmente, aí lá, como é a carne. A carne tá lá, como é? No chão. No chão, não. As pedras, no também chão, eu exagerei. Mas se tem as pedras lá, é tipo um matadorzão sinistro. Não é um matador, que eu tenho um matador próprio, mas lá é onde as carnes ficam expostas, os cadáveres lá dos bichos mortos. Que até hoje eu também não entendi porque fizeram aquela porra daquele matador. São 10 km mais longe da cidade. Ah, cara, isso aí eu também não sei. Talvez lá que seja a Máfia Branca, né, mais escondido. Vixe, ali é a área escondida. Eu também duvido nada, a Máfia Branca lá, se um dia tu vinha a ser sequestrado, tu vai parar ali, mano. Aí vão tirar teu rim e jogar. É tipo aqueles lugares que você vai que você não conhece, que você pensa que alguém vai roubar seu fígado. É, então, seu fígado. deve ser aquilo ali. Se não for, eu também não sei pra que é não. Então nós temos aí o matador réptil lá do porto, nós temos o mercado que é só isso mesmo, é só um lugar onde você vai comprar carne, mas também sabe que tem a feira, né, a grande feira lá principal, e tem um pessoal que vem de outros municípios, eu acho, né, não sei. E aquele chorume maldito. É, exatamente, também tem essas paradas aí muito sinistras. Parece aquelas coisas meio de filme de terror. Ah, o chorume assassino. Chorume assassino. É japonês, viu, mano? Chorume assassino. Exatamente, Chorume assassino. Aí, depois nós temos... Aí daí, como é? Depois do mercado nós temos a Matrix. E assim, a gente na verdade tá fazendo... A gente pegou pela avenida, se você entrar nas esquerdas da avenida, todos vão parar na... Caralho, velho, nunca tinha reparado todos nisso, vão parar, velho, nos pontos principais, porque da direita não tem nada, exceto... Altos. Aí, mano, será que você tem alguma mensagem oculta por aí? Não, eu já olhei o mapa de Pentecoste umas 500 vezes lá no da KGS e aquela foto bonitona que vem lá na prefeitura, cara. Não tem nada de segredo, mano. Nossa. Eu acho que se tiver aqui, é até esquecido pelos alienígenas também, viu, mano? Que nem eles perdem tempo pra vir pra cá, viu, mano? É, nossa, cara. Então, aí a gente chega na Matriz. E como é? É o lugar tipo. É o... Pentecoste já é esquecido, é o lugar esquecido do Pentecoste. Exatamente, é lá onde os católicos se reúnem para as missas, né? Ainda tem essa serventia. E quando os parques vêm no final do ano, todos se instalam lá e. É, aí deixa de ser um lugar esquecido para ser um lugar visitado. É, visitado para você pegar um teto naquele brinquedo quebrado. É, aqueles brinquedos enferrujados, eu olho pra aquilo ali, mano. Toda a vida, antigamente, quando eu era menor, eu pedia meu pai pra ir na roda gigante. Meu pai toda a vida brigava comigo, mandando eu não ir, porque ele ficava com medo que faltasse energia e eu ficasse preso lá em cima, o que, cara. O que ele estava certo, né? Ele não estava errado. O que era mais provável de acontecer muitas vezes. Obrigado, pai. Você me ajudou muito. Salvou minha vida, né? Não ajudou muito, salvou minha vida. importante lembrar. Então, depois daí nós temos o cemitério, onde acaba a cidade. O município acaba ali, né? O município Pentecoste é... Não, velho, ainda tem aqueles negócios de núcleo. É, então, exatamente, esses núcleo. Pronto, isso é a expansão. É, a gente vai se expandindo. E é tipo umas vilas, as vilas do Chaves que tem longe da cidade, é tipo umas aldeias indígenas. Só que tem... Só que com casas normais. Só que tem lá esse Madruga de Bruxa 71, tudo bonitinho. Caralho, é muito feio. Então pronto. Não, é engraçado que desses cantos, por algum motivo, alguns salvam, algumas salvam. Lá os homens têm barba e as mulheres têm bigode. Caraca, maluco, é muito útil, mano. Aí então chegamos no cemitério que é onde todo mundo vai parar, todo mundo de Pentecoste vai parar, né? É, depois de um tempo. Ou que aconteça alguma coisa. Mas toda vez que eu olho pro cemitério de Pentecoste, só me lembro daquela aventura de RPG que eu fiz, que o prefeito de Pentecoste, o ex-prefeito na época ainda, acho que era o Antônio Carneiro na época, ele era o grande demônio lá, que ele era renascido do inferno, mano. Caralho, doido. Cara, mas é a aventura mais absurda que eu... Por que você não me chamou pra essa partida, né? Nossa. Eu queria ter lutado contra o meu tio foi um prefeito. Então, pois é, mas aí ele tinha renascido, mano. Ele era o. Tinha feito um pacto lá com os satãs e. Ia renascido do inferno, mano. Sei que uma outra muito louca, mano. Tinha muito a ver com zumbi, essas coisas assim, coisa natural, mas essa é uma delas, mano. Deixa eu se portar no Pentecoste, mas esqueça isso, não tô ficando lembrando. Toda vez que eu vejo alguém que diz que é. Mas sim, toda vez que eu escuto lá o pessoal falando lá de Pentecoste. Cemitério, eu me lembro da filha desse RPG. Uhum. Pois é. Porque foi bem legal. É, foi legal. Foi só uma aventura só. Aí na segunda teve umas paradas aí. Na verdade não teve segunda, só teve a primeira e vivemos felizes por isso. Foi a melhor aventura. Nossa. Até agora que eu me lembro de ter mestrado. E foi divertidinho. Caraca, velho. Muito legal. Aí depois disso nós temos também o. E falar nisso, agora eu li aqui um tópico aqui chamado Pessoas, que eu mesmo escrevi. Pessoas, cara. E essa é uma parte muito delicada. É, exatamente, porque não podemos falar mal, porque essas pessoas podem vir em nossas casas e essas pessoas podem acabar nos matando. Cara, então, vamos começar pelas vestimentas. Não, cara, o pessoal se veste bonito, mano. O pessoal tenta fazer alguma coisa, são... Vestimentas como é sinônimo de feira. Eu tô falando beijo. Não. É nem feira, cara. É porque o pessoal acho que tem uma mania de comprar essas roupas com esse nome Smolder, pena. Velho, ainda é tudo falsificado. Eles compram pena com pena, né, mano? É, comprar pena com pena. É louco, mano. É muito absurdo, mano. Mas é o pessoal que tá tentando se vestir, né, mano? Eu que sai pelado no meio da rua, né, mano? Pessoal, nós também somos pobres, cara. Ainda mais aquele negócio de boné. Cara. Boné. Eu não tenho um saco de usar boné porque minha cabeça esquenta rápido. E eu dei o boné. O boné não combina. Eu também. Velho, o pessoal agora inventou de usar uma moda de colocar o boné meio que flutuando na cabeça. Ele só faz colocar o boné, nem encaixa no crânio. Da cabeça, eles só colocam um boné em cima e deixam lá, beleza. Ou então é nas costas da cabeça, essa parte aqui de trás. Eles só colocam um boné lá e sei lá, o boné fica em 90 graus lá. Pô, aí é bem fácil do cara passar e sacar a mão em cima da cabeça do cara. Pois é, o cara vai chegar. Mas todo jeito é, boné nunca é seguro. Você também um ladrão que se preze no roubo o boné. É, puta que pariu também, o cara tá chegar a esse nível, roubar um boné. É, exatamente, mas aí agora tu falou, eu também lembro, escolaridade de Pentecoste. Não esquecemos de coisa importante. Em frente ao CSU nós temos o Francisco Sá, que é o recinto do ensino fundamental para todos os bons alunos. Que eles vão precisar em Pentecoste. Muito bons alunos, cara, são muitas pessoas. Até louco, mano. Eu me formei lá, mano. Eu me tornei ser humano lá. Eu acho que só tu se salvou de lá, velho. Com certeza. Não, mano, acho que deve ter mais gente, acho que tem um bocado de gente. Tem lembrado. Ah, mó galera sai de lá, mano. Todas as galeras, tudo de bem, da paz. Nenhum de nós usa droga, eu quero bem provar acontecer. É um colégio muito sinistro lá. Era bom. Atualmente está melhor. Atualmente teve uma reforma. É, tá bem melhor. Depois teve uma reforma aí. Coisas boas aconteceram. Então, como é, o pessoal lá é com mais da paz. Antigamente o pessoal era comedor de pedra, muito sinistro, né? Tinha mal visto lá. Tinha não. No começo eu tinha, aí quando você passa 9 anos da sua vida lá preso, presidiário, encarcerado, coitado, que é nem eu. Eu aumentei minha pena em 1 ano ainda. Nossa, velho. Por desobediência, no último ano da minha prisão, eu aumentei minha pena em um ano. Passei mais um ano a mais lá, todo mundo saiu da prisão primeiro que eu. Caraca, Lucas, tu é demais. Aí eu fui de lá, e nós, aí temos a Etelvina também, que lá onde eu estudei. E também tem o Tabelião. Que é onde eu exatamente. Estudo, é, todas essas são escolas públicas, né? É, eu também estudava na escola, na única escola particular aqui de Pentecostes, que é o João 23. João 23 também. E eu não sei, eu nunca frequentei lá. Cara, lá até que é legal, né? Não tem muito o que dizer, falar de lá. É bom que seja, bom, né? Porque é pago, né? É pago. E agora também surgiu recentemente a escola técnica. É, né? Escola técnica, rapaz. Olha aí que beleza. Mas eu fiquei meio decepcionado com a seleção de alunos de lá, velho. Porque eu sei que tem alunos lá que não são bem classificados, velho. Eu conheço um monte de gente que não entrou, que são bem classificados e não entraram. Então você tem informações por fora de que alunos que entraram lá vão entrar de gaiato. Como todo bom. É. Eu tô sabendo de umas histórias aí bem sinistras aí. Ó, oh, beleza, pode deixar, que eu acredito mesmo. Porque... E a escola técnica, ela vem com o intuito de tirar o pessoal... Como é? Tirar a maldição da galera, né? Que é de... É, tirar a maldição, aí o pessoal tava tudo... É, o pessoal tudo doido, como dor de pedra. Ele tava... Como é? Pra você se tornar um ser humano melhor, né? Eu não sei, eu não estudo lá pra saber como é que é realmente o esquema, mas... Segundo o que eu ouvi, de alunos que estudam lá, meus amigos meus, ela é muito chata. É, velho, porque o cara lá entra, o quê? 7 horas da manhã em ponto, não pode nem se atrasar e sai de lá 5 horas da tarde. Eu fiquei mais indignado, não foi com isso não, mano. Eu fiquei mais indignado é que o diretor lá proibiu o mangá do Dragon Ball, mano. Caralho, aí eu ouvi que o... Lá tem do quê? Do Cavaleiro do Zodíaco? E do acho que é, pelo que me falaram que foi, mas aí o cara me proibiu a primeira edição do Dragon Ball só porque tinha aquela cena do Goku tacando a mãozada no negócio. Nossa. Da Bulma. Ah, eu tô então, ligado. Exatamente, aí eu depois que eu vi isso, mas o cara... Eu tinha até respeito ainda, porque eu já fui lá ler livros, eu li um livro. Qual? Lá que foi o Código da Vinci. Quando ainda não tinha abrido pro público geral lá, pra galera realmente, que tinha o One. É, velho, se o pessoal sabe sobre isso, o pessoal passa a mão lá. Exatamente, aí eu fui lá, também até fiz um curso de inglês lá, comecei alguma coisa por lá, mas aí me interessei muito e vim embora rapidamente. Esse cara é bom. Então, aí, pois é, então só tinha isso mesmo, mano. O intuito deles é tirar a maldição da galera, é tipo um negócio lá de, daqueles que fazem macumba, eles pegam e... Ele quer te ensinar a te dar um futuro pra você ir embora daqui. Vai se embora, dá um jeito. Exatamente, vai pra um lugar melhor, cara. Escapa desse calor, desse inferno, desse buraco. E só a gente mesmo que tipo, tiver a mão inchada pode segurar aqui, velho. Porque os que estudaram lá e não tiveram um futuro, viu, mano? Porque não quiseram, viu, mano? Puta que pariu, velho. Cara que vai pra uma escola dessa, passa esse tanto de tempo, que se eu não me engano é 4 anos. Olha aí, ó. E não aproveitar, velho. Se não aproveitar, estudar lá todo esse tempo e ainda terminar na fábrica, a fábrica de sapato, a disputada fábrica de sapato que tem em Pentecostes. Cara, eu bato muito, velho. Eu estralo meus dedos e vou pra cima e bato até. Cara, mano, é muito. Com certeza. É uma oportunidade pra eles, viu? Aqui pra nós não tivemos tempo. Tudo bem ainda, né? O que eu já ouvi daquela frase, uma frase famosa daqui de Pentecostes é. Pra que estudar se o futuro é pra quem tá? Que é o nome da fábrica aqui da... Caraca, falou tudo, irmão. Pra que estudar se o futuro tá lá, né, mano? O futuro... É, mano, se o cara não aproveitar, velho, caralho. O que eu ouvi ontem... Não, antes de ontem, se eu não me engano... Um cara falou, velho, eu vou sair da escola técnica, eu vou pra paquetar, mano. Macho, deu tanta raiva dele. Caraca, mano, esse cara... O cara já entrou na escola... Que foi um grande marco pra nossa cidade, um dos marcos. Um dos milagres que acontecem de vez em quando. É, um dos milagres, um milagre da terra aí que aconteceu aqui na nossa cidade. O pessoal, o cara vai e não aproveita, cara, merece. Exatamente, mano. O cara pode se livrar da maldição, cara. Só o cara querer. Eu queria poder me livrar, mano. Eu queria poder realmente estudar lá e se tornar alguém melhor. Ah, filho, eu também. Eu só não entrei porque eu fiquei um ano atrasado. Ou um ano adiantado, aliás. Olha aí, mano. Porque só pode entrar quem for fazer o primeiro ano, eu já tô no segundo. Olha aí, eu atrasei um ano, só que mesmo assim atrasei. Eu previ o futuro, eu atrasei um ano, mas eu vi que um ano não ia me salvar. Ah. Mas aí, se eu tivesse lá, mano, seria muito esquisito, mano. Só tem galera de 15, 16 anos, aí o barbudão lá, não ia ficar muito legal. O cara lá de 21 anos, ó, pera. Exatamente. Boa. Eita, pô, eu tenho cara de 21, não, mano. Calma aí também. O cara de. Suzueira, eu cara. Sei, eu sei. Pois é, isso é uma das poucas coisas que tem de valor em Petecote. O resto mesmo é só. O resto é o resto. É ruas de pedra, casas inacabadas. O restaurante do Petecote só tem a casa inacabada. Todo mundo. Pô, cara, minha casa é. Ah, a sua é, cara. A minha também é, mas. Inacabada que eu falo assim. Se você for andar mais rude pro Petecote, você vê muita casa ainda em construção. Muita. Lá pelo subúrbio de Petecote. É, o subúrbio de Petecote. Fica em algum lugar o subúrbio de Petecote. É, algum lugar. Você anda bem muito no Discord que o subúrbio de Petecote. Inexplorado. É, temos a 15, a Pedreira, esses lugares muito sinistros que eu raramente vou. Cara, como é que o cara coloca um lugar de pedreira? É porque era uma pedreira lá, mano. O pessoal da torre. Fica mais primitivo, então, ainda, o pessoal da torre trabalhava lá, mano. O pessoal lá explodindo dinâmico, fazer o change, move jet, move flash, mano. Tudo era lá, mano. Quando eu solto nas RPGs. Exatamente, tinha um monte gigante lá direto, mano. Nossa, uns trolls e Google. Exatamente. Então, pois é, basicamente Pentecoste é um lugar mesmo esquecido, por Deus. Não é aquela música lá que é. Eu vivo num país tropical abençoado por Deus. Ei, filho, aqui eu vivo num país quente pra caralho, abençoado pelo diabo. Não, na verdade, Pentecoste é abençoado pelo diabo. Pois é. Mas Pentecoste é legal, é. Tem alegria, tem gente. Gente bonita. Não bonita, não, mas. Tem... Mas tem não, gente. Não, vamos fazer propaganda aqui a nós, kids. Tem gente bonita, muita mulher e muita cerveja. Essa aí certamente tem, né? Álcool. É, certamente. E, sei lá, o que mais Pentecoste tem de atrativo bom pra você vir? Os prós de Pentecoste. Beleza, os contras. Deixa eu ver. Começando pelo início lá, tem... Pessoal, super realmente ia começar pelo início, cara, que não tem como começar pelo final. Até que você tá gelando. Ah, é. Até que você tá gelando um mangá. Eu nasço, né? Você tá gelando um mangá. É, pô. Então, lá. Então, basicamente é tudo isso mesmo que a gente falou. Pentecoste é um lugar mesmo esquecido, que não é divertido, não tem nada pra fazer, é interior dos infernos. Não tem nada, cara. Pra... Venha visitar nossa cidade, você vai se divertir bastante, cara. Ei, mano, mentira, mano, que a galera pode acabar vindo mesmo, mano. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do nosso primeiríssimo podcast, divulguem a divulgar aí. E dê um like, um favorito, se vocês gostaram mesmo. E é isso, se despida, meu amigo Lucas Ryder. Ah, pois é, galera, valeu aí. Se gostou, dá joinha aí, né? Joinha. Depois de muito tempo que eu descobri o que é joinha. Nossa, não, é que eu, o joinha, eu pensava que o símbolo do joinha era uma joinha mesmo. Aí eu olhava que era o símbolo do... É a mão então, fazendo então, legal. Então, a mão fazendo legal. Aí é joinha. Que é joia. Joinha de motivo de joia. Mas pois é, galera. Eu sou meio assim mesmo. Então, se você gostou, comenta aí qualquer coisa. Se achar que a gente é um bom de bocó falando besteira, é isso aí mesmo. E pois é. Vamos até o próximo episódio. Pois é, pessoal, então vamos lá com meia hora de vídeo aqui. Vídeo não, é só voz, mas eu vou colocar em forma de vídeo. Então, falou e até o próximo, da próxima semana. Hey!